desacreditada. Para que as pessoas que chegam à casa espírita não vejam esses modismos muitas vezes e fiquem se questionando. A simplicidade é uma regra de ouro que o próprio Francisco, que o próprio Cristo nos trouxeram. Então, simplicidade, o amor, o motivo, os objetivos que nos movem, a gente analisar. Então, uma vida, meus amigos, com a mediunidade bem trabalhada, ela vale por duas encarnações de Joana de Ângeles. Que nós temos a oportunidade de ajudar muitos espíritos. Às vezes, aqueles que foram parentes nossos, familiares que se desencarnaram, estão sofrendo no mundo espiritual. Suicidas, amigos de outras eras, são amparados na reunião mediúnica por os nossos desafetos, nossos obsessores. Quantos deles vão sendo trazidos? Porque já estamos fazendo a nossa parte, merecedores do amparo do mais alto. Então, o melhor remédio para a desobsessão, para quem é médio, é trabalhar como médio. E às vezes aqueles inimigos se tornam benfeitores nossos. Divaldo Franco conta que o espírito Máscara de Ferro perseguiu durante 27 anos e a gente quer se livrar da depressão, da obsessão espiritual, no estalar de dedos. Um médium daquele, com o trabalho que faz, com o trabalho social que desempenha, com a cultura, com o conhecimento, 27 anos obsediado. Não é obsediado, é com o inimigo espiritual, porque se nós nos mantivermos num padrão vibratório elevado, se vigiarmos os nossos pensamentos, se orarmos, a fim de não cairmos em tentação, como disse Jesus, nós estaremos a salvo. Então o médium deve buscar essa vigilância dos pensamentos, deve buscar a reforma íntima, o estudo do Evangelho. Não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus, ensinava João, o evangelista. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, ensinava Paulo de Tarso. Então, quantos ensinamentos que a gente vai ter? E vamos compreender, portanto, que nós vamos conquistar amigos no mundo espiritual. E quando eu fui estudar na mediúnica, para ser doutrinador, eu fui contar para minha mãe, que é católica. Eu disse, mamãe, eu vou ser doutrinador, vou conversar com os espíritos. Ela disse, meu filho, não faça isso não, pelo amor de Deus. Você não tem medo não, esses espíritos podem querer lhe perseguir. E aí veio a vozinha, a inspiração, dizendo, mamãe, a gente tem que ter medo, mamãe, é de fazer o mal e nunca, jamais, de fazer o bem. Temos que ter medo de deixar de fazer o bem quando era possível. Porque a questão 642 do Livro dos Espíritos narra isso.